E aí, lendária jagunçada, cantado nas catedrais, sussurrado nas sombras, sempre constante, raramente imutável, o brilho incandescente e a escuridão do abismo. Ele traz uma fragrância milenar e ousa desafiar qualquer base lógica. É assim que se constrói o Pilha de Gibis, o mais classudo dos podcasts. Eu sou o Ludwig e junto a mim está o glorioso Marquito. E aí, ó, eu não entendi porra nenhuma do que você falou na abertura, mas eu acho que a intenção era essa. Mas é porque você não leu a mini. É, exatamente. Você não leu o errado de hoje. É. Pois é. Deu pra ele reler até entender. E ao lado dele, esse sim leu, temos o mortal mais poderoso da Terra, Vitor Azambuja. Olá, muito obrigado pelo mortal mais poderoso da Terra, mas por que só da Terra? Por que ele nos limitar, né? Ele ficou chorando a minissérie inteira, né? Pode crer, viu? Bom, a gente tá aqui unido pra falar da primeira minissérie da DC, depois da crise nas Infinitas Terras, que foi Lendas, publicado aqui no Brasil, de julho a dezembro de 88, numa minissérie em formatinho, em 6 partes, cada uma com 2 edições. Eu não sei quando foi que saiu lá, acho que foi 86 que saiu lá fora, né? 86 para 87, bom, não interessa. 86, isso. 86, depois da crise, né? É, começa em novembro de 86 e vai até abril de 87. Pronto. Então, Vitor, aproveita aí e resuma pra nós o que foi Lendas. Bom, Lendas, que foi publicada recentemente, e se você não comprou, não viu, porque a Panini lançou um encadernado com o nome Lendas do Universo DC Dark Side, do John Byrne. Pela capa, quem conhece a capa da minissérie original sabe que é a mini original, mas o encadernado não faz essa referência. Só na contracapa que diz que é a minissérie Legends 1 a 6 e a edição Superman 3, todas com desenho do Byrne, inclusive essa Superman 3. Lendas foi pensada pela DC e supervisionada pelo Mike Gold com o John Ostrander. É como uma continuação de Crise nas Infinitas Terras. Ela sai, como a gente comentou, alguns meses depois do fim da crise, né? E a ideia já era situar como estava esse novo universo DC no pós-crise. Já tínhamos a mini do Homem de Aço, que já falamos no Pilha de Bis anterior. Então já tínhamos a reformulação do Superman, mas ainda tinham todos os outros personagens da DC para ser reformulados. Ela é uma continuação não no sentido que ela continua diretamente a história da crise, do Antimonitor, nada disso. Ela é uma continuação no sentido de que ela é decorrência direta dos eventos da crise. Ela tem uma minissérie principal em 6 edições, só que na verdade ela é um mega evento, né? Um primeiro grande mega evento crossover, do tipo crossover da DC na era moderna, né? Que reunia todas as outras revistas que a editora estava lançando na época. Então, na verdade, ela tem 22 partes. A minissérie são 6, mais 22 das revistas regulares. Então, é história pra caramba. E se você só leu esse encadernado da Panini, ou o encadernado anterior, que a Panini lançou esse aí com o nome Lendas também, você não vai entender a história. Claro, a história tem começo, meio e fim, mas não vai entender tudo o que acontece com personagens na história, e é por isso que nós estamos gravando este podcast para facilitar a sua vida. Então vamos começar a destrinchar essa belíssima saga devagarinho. Eu acho assim, quando eu reli agora para gravar esse podcast, eu achei impressionante como a trama dela é atual, né? Sobretudo se você fizer paralelo com quem tá passando no Brasil, né? Assim, uma figura desconhecida ganhando grande destaque na mídia com um discurso de ódio. E assim, todo mundo comprando isso. Inclusive lá no final da minissérie, na parte 6, o Guy fala, né, que porra nenhuma a galera comprou discurso porque a galera tem isso dentro dela, né? Que seria, nesse caso específico, ódio aos super-heróis. A trama básica de Lendas, o glorioso Godfrey veio de Apocalipse para jogar na humanidade que os heróis é uma ameaça, que a humanidade sempre viveu sem super-heróis, né? Não precisa deles, pode se virar muito bem sem eles, e por causa deles tem muita desgraça no mundo, né? Parece super-vilões e outras coisas. E aí, todo mundo começa a comprar esse discurso e começa a ficar contra os super-heróis. E o Guy fala lá no final, né? Tudo bem, ele fez esse discurso, mas a galera tava com isso incrustado em si. É o que eu penso basicamente que aconteceu no Brasil hoje em dia. E foi, assim, a primeira tentativa no pós-crise da utilização dos novos deuses, né? Mais especificamente do Darkseid e dos novos deuses de Apocalipse, né? Não, ainda não tinha sido utilizado no pós-crise esses personagens, né? Até causa estranheza, né? Porque o Super-Homem, quando ele vai pra Apocalipse, ele sabe quem é o Darkseid. E o Darkseid sabe que é ele, né? Exatamente. E não tem essa explicação, não tem como ele saber um conhecer o outro. Talvez, tá, tudo bem, o Darkseid, por ser o novo Deus, ser todo poderoso, saber que é um super-homem, mas o contrário não faz o menor sentido. Isso aí ficou meio... viagem. Na verdade, a história é, isso é verdade, a primeira aparição no pós-crise, né? Fora já da batuta do Kirby, obviamente. É, mas a história começa porque o Darkseid tá tentando se vingar dos heróis da Terra, e ele diz que os planos dele pra Terra já foram frustrados anteriormente por aqueles heróis, e ele desenvolve esse plano de desacreditar, desmoralizar os heróis, como uma forma de vingança e até de tirar eles do caminho. Só que não fica claro ao que ele está se referindo, né? Que vezes anteriores os heróis frustraram o plano dele? Porque nós já estamos vivendo a realidade do pós-crise da Terra Prime, né? Não, Terra Prime não. Terra... como é que é o nome? Nova Terra? Nós já estamos vivendo a realidade onde já não existe o multiverso. Então a gente não sabe, e não sabia naquela época, os leitores não sabiam, que histórias tinham passado do pré-crise para o pós-crise como ainda parte da cronologia. Essa minissérie Lendas estabelece que os novos deuses e os confrontos dele com os heróis da Terra, sim, fizeram parte da cronologia, mas não diz quais. Não, há várias passagens ao longo da minissérie que referencia coisas pré-crise, né? Assim, quase que toda edição tem uma escorregada dessa, né? Alguém fazendo alguma referência, alguma coisa que supostamente não deveria mais existir. Mas, como o Marquita aí falou, ela começa com o glorioso Godfrey, né? O novo deus lá de Apocalipse. Ele chega na Terra soltando essa nova teoria, que os heróis são o mal na Terra e tal, lá no programa de TV. E já na segunda edição, ali, logo depois que morre o Macromen, né, que é mandado pelo Darkseid, ele se apresenta, né, como G. Gordon Godfrey e como psicólogo famoso e renomado, né, autor de um clássico sobre o tema, né? Você não sabe como foi essa velocidade que ele ganhou esse status todo, né? Não, que eu ia falar que é uma clara referência lá o Frederick Wertham, né, daquele livro lá nos anos 50 que quase acabou com a indústria de quadrinhos nos Estados Unidos. Ela teve que passar por uma autorregulamentação para poder continuar publicando, e até recentemente o gibi só saía, só era distribuído se tivesse lá os Comics Code Authority, né? Isso, ele era um psiquiatra, ele... escreveu em 54, ele lançou um livro chamado A Sedução do Inocente, que analisava uma suposta conexão entre as histórias, as revistas em quadrinhos e episódios de delinquência juvenil. Ele basicamente dizia que os quadrinhos levavam os jovens a delinquir. E aí falava tanto da questão da homossexualidade, suposta homossexualidade do Batman e do Robin, como as histórias de super-heróis, mas principalmente as histórias de terror, né? Aquelas da Contos da Cripta, da EC Comics, que eram histórias violentas, acabavam influenciando os jovens. Isso é famoso, é conhecido... gerou, como o Marcos falou, a criação do Comic Code Authority, que foi uma forma da indústria se autorregulamentar. Gerou uma fase meio esquecível das histórias em quadrinhos, que foi durante os anos 50 e 60. As histórias, elas ficaram muito tempo presas em histórias bobinhas, inocentes, que não fede nem cheira, que é coisa que hoje a gente vê a título de curiosidade. Não é só porque aquela época era assim, isso é uma consequência direta da autocensura que os quadrinhos estavam sofrendo. E o Mike Gold, ele fala no pós-fácil desse encadernado mais recente, o Lendas do Universo DC Darkseid, que ele, quando escreveram isso em 86, eles já se perguntavam se o... Na época o presidente era o Ronald Reagan, que aparece na história, tem participação importante na história, até o que era um republicano, tal qual hoje é o Donald Trump, que também era uma celebridade que se elegeu, tal qual hoje é o Donald Trump. Quer dizer, é engraçado que em 86 eles já falavam que a América estava ainda muito parecida com o que era nos anos 50. Esse livro, não, ele saiu num contexto que já tinha uma certa perseguição, uma onda de conservadorismo que ficou conhecida como o macartismo, do que ficou conhecido como a caça às bruxas do senador MacArthur, que era contra os comunistas infiltrados e tal. Então tem todo um contexto histórico onde esse livro acabou nascendo. E aí ele conversando com o John Ostrander, eles chegaram à conclusão que a América em 86 ainda estava passando por esses sentimentos. Mas, né, Dão, não é só em 86 que a gente ainda está passando por esse tipo de coisa. Pois é, né? E assim, logo no começo da minissérie, ela tem, pelo menos pra mim, dois momentos bem marcantes. Primeiro é o cacete que o Jason Todd leva da galera, né? Os populares. É o inútil. Caralho, ele apoia muito, velho. E ele fica com aquele ressentimento, né? De, o Dick nunca aconteceu isso com o Dick, eu sou um Robin de merda, blá, blá, blá. Que é o mesmo sentimento do Wally, né? Lembrar que aqui, aquele Wally, imediatamente pós crise, né? Que não sabe, que tava meio inseguro, que o Mark Waid depois vai desenvolver. E a segunda, pra mim, é a trama meio paralela do Billy, né? Aquele bicho, é de partir o coração, cara. Ele é o primeiro a ser atingido pelo plano Darkseid, o Darkseid tem logo ele do campo, né? Que ele é um dos mais poderosos ali da Terra. Então, ele é o responsável direto pela morte lá do Macro-Man, né? Que é um robô que o Darkseid manda pra Terra. É um Android. Então, ele fica responsável por isso. Bicho, mas é muito triste a como ele fica se amargurando com isso. Se bem que é resolvido muito rápido lá no final, né? Mas todo esse martírio dele, cara, isso é muito foda, viu? Mas sabe que essa toda a história do Billy, ela talvez causasse algum estranhamento pros leitores da época, porque o Capitão Marvel, ou o Shazam hoje, ele era um personagem que não fazia parte do universo DC regular. Nessa história é a primeira aparição dele no universo DC regular, junto com os outros heróis. Ele era de outra editora, aí foi processado pela DC por ser um plágio do Superman, e aí a DC acabou ganhando os direitos dele e tal. Mas a DC colocava ele lá na Terra S, né, que é uma das terras que é extinta na crise. E aí eles trazem o Capitão Marvel pra New Earth, né, pro universo DC regular. Só que isso é novidade, isso aparece nessa minissérie que o Capitão Marvel tá no universo DC regular. Ele até reverencia que, um velho me deu os poderes, né, lá naquele metrô, ainda não tinham contado a origem dele. Essa origem ia ser contada numa minissérie chamada New Beginning, que depois a DC desconsiderou, porque depois da Zero Hora lançou-se uma nova série com o Capitão Marvel do Jerry Ordway, que era bem melhor, inclusive. Mas uma das novidades dessa versão do Capitão Marvel, que tinha uma diferença essencial da primeira, que é o seguinte: antigamente, quando o Billy virava o Capitão Marvel, ele virava outra pessoa. O Capitão Marvel era outra pessoa e o Billy era outra pessoa. Já nessa minissérie, o New Beginnings, e que é a versão que usam pra lendas, né? Eles estabelecem que não, que ele mantém a personalidade. Então é meio chocante. Ele é uma criança no corpo de um adulto superpoderoso lidando com as consequências disso. E a primeira coisa que acontece é ele lidar com uma consequência desastrosa que é ele supostamente ter matado um outro ser humano, que ele não sabia que era um robô. Quando ele chama o raio, né, pra se transformar, porque ele tá preso, o raio pega no Macro-Man e queima todo o Macro-Man. É bem chocante até a cena, né? Sim, a imagem é bem chocante, o corpo lá no chão, todo queimado, carbonizado, então é muito chocante mesmo. E ele tem, e a gente, até a gente lendo, a gente tem certeza de que foi culpa dele, né? Que realmente ele acabou matando o Macro-Man, mas até então a gente não sabe que o Macro-Man é um androide. A gente acha que foi um acidente, mas que ele realmente matou o vilão, né? Que ele não soube controlar o poder dele e acabou matando o vilão. Então isso é bastante chocante mesmo. E nesse encadernado que a gente tá usando aqui, o da Panini, esse lenda do universo DC, aparece com o Capitão Marvel. Não sei se eles erraram, se eles esqueceram, mas não é Shazam não, tá Capitão Marvel também. Tem outras alterações, chama de fraldinha até, tem uma hora que eles chamam de fraldinha, se eu não tô enganado. Eu tenho uma versão anterior, que a Panini já havia lançado essa minissérie encadernada no Grandes Clássicos DC número 10, Lendas, né, que eram aquela série de encadernados que a Panini lançou lá atrás, lançou o comecinho dos Titãs, do Wolfman do Pérez, o comecinho da Mulher Maravilha do George Pérez. Então tem muita coisa legal nesse comecinho da Panini, e uma das coisas que ela lançou foi justamente esse encadernado de lendas, e lá também chama de Capitão Marvel, né? Se bem que na época que havia sido lançado, a DC ainda não havia mudado, né, o nome do personagem. Eles mudam, na revista já era Shazam, né? Eles não usavam... Eles não podiam usar na capa, né? Não usavam o nome Capitão Marvel, Tanto que essa do Ordway que eu falei, se não me engano, é The Power of Shazam, né? O poder do Shazam. Isso. Seria o nome do mago, né? O nome do mago, e não o nome do capitão. É, mas aqui na Lendas, ele até é capa, ele é um personagem de destaque na mini, né? É, porque não tá nos crossovers, a história dele se desenvolve toda na mini. É, e na edição 5, que ele tá na capa, quando ele volta a ser o Capitão Marvel, eles falam bem claramente que ele é o mortal mais poderoso da Terra, o Capitão Marvel. Isso eles não mudaram no encadernado. Aliás, até o Dão falou que se resolve rápido, eu achei inteligente a solução. Porque quando o raio cai no Macromê, o Billy se transforma e ele volta a ser criança. E ele interpreta a situação como uma criança. Ele chora, ele fica traumatizado. E ele só volta, ele só entende o que aconteceu, que foi uma armação, quando ele vira o Capitão Marvel de novo pra ajudar umas pessoas. Aí o dever fala mais alto, e aí ele recupera a sabedoria de Salomão. Então, mas isso foi engraçado também. Mas eu digo não, assim, porque ele voltou com a piveta, não, né? Com a amiguinha dele lá, né? Que tava com uma pacada na cabeça, aí ele vai lá pra salvá-la, né? É, mas aí com a sabedoria de Salomão ele entendeu que era uma maçã, que uma criança normal não entenderia, né? Até eu achei bem, bem justificável, assim. É honesto, exato. Só ficou meio esquisito porque, como você falou, ele passa a minissérie inteira chorando até esse quinto capítulo, né? Até você fica até triste por ele, né? Porque ele se descabela, é feia coisa. Agora, uma coisa que a gente falou lá no início, que eles têm, apesar de ser a primeira grande saga pós-crise, ela ainda referencia muita coisa que é pré-crise. Isso se justifica porque quando ela começou a ser planejada, a crise ela ainda não havia sido publicada totalmente, né? Nessa edição de Lendas que eu tenho, que é essa primeira publicação da Panini, é uma introdução do Mike Gold. Ele fala, ele estava de fora, né? Ele não era funcionário da DC, foi convidado a trabalhar na DC. Jogaram para ele esse evento, né, porque os outros, ele até fala que acha que os outros editores não quiseram pegar esse rabo de foguete, mas aí ele, ou estavam querendo alguém de fora mesmo, então ele pega e mandam para ele as cópias dos capítulos ainda não publicados de crise, que é para ele saber como a história ia acabar, para ele já começar a planejar. Então ele se reuniu lá com o John Ostrander para poder planejar a minissérie. Então, talvez por isso, como eles, apesar de eles terem os capítulos finais, não sei se eles não tinham noção do que estava sendo feito ali, se teve alguma modificação entre o que eles receberam para ler e o que foi publicado, talvez isso se justifique dessa forma, né? Acho que o melhor disso daí foi a forma como ele trabalhou, né? Ele chamou o John Ostrander ali para fazer o miolo, né? O argumento, como aparece aqui na edição, tanto da Abril como da Panini. Aí, como o John Ostrander era um novato na DC, ele coloca nossos amigos saudosos, Len Wein, para fazer os diálogos, né? Que já que ele é um cara que conhecia o universo DC na palma da mão. Mas o melhor é ele contando sobre o Birne, né? Que ele foi lá, queria o cara, só que o cara tava com duas revistas já mensais, que ele trabalhando pra caralho, e fala: ó, tu quer fazer isso aqui? Porra, eu faço. Mas vem lá no meu contrato, e o cara fazia três. Caralho, é muita coisa. O cara desenhando três histórias ao mesmo tempo por mês e as três ficando foda. Tudo é de novo, né? Igual a gente falou lá no Man of Steel. Os cenários às vezes fica some, né, tal, mas bicho, ele tava desenhando pra caralho, velho. Mas o Byrne, ele tava naquela filosofia do Jack Kirby, né? Como é que você consegue fazer tanta revista por mês? Tem boca pra alimentar em casa, né? Tem conta pra pagar, não tem muito... não tem muito não consigo, né? Trabalho, cara. Eu queria pegar esse teu gancho aí. Antes de voltar pra Mini, eu queria que a gente desmembrasse em dois eixos. O primeiro, quando as cenas ocorre em Apocalipse, caralho, é muito lindo como o Byrne emula o traço de Jack Kirby. No Darkseid não aparece tanto, mas o planeta Apocalipse, os cenários do planeta e os coadjuvantes, os novos deuses, caralho, é muito igual. Ele é uma homenagem muito linda, véio. Isso ficou muito foda. Isso eu gostei muito, véio. Ele não aparece muito, mas quando aparece, você vê, você sabe que é o Byrne que tá desenhando, mas você vê o Jack Kirby ali, mesmo sabendo que é o Byrne que tá desenhando. O rosto que ele desenha é impressionante. Tem uma hora lá na minissérie que eu não li as tainhas, né? Eu fiquei sabendo depois que eu falei, pô, aparece a Liga da Justiça, mas eu sei que é o fim da Liga Detroit, mas não aparece o fim da Liga Detroit. Um monte de coisa que é jogado na minissérie, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, que não é concluído na minissérie. E aí me falaram dessa história, 22 partes, a mini só são 6 partes, enfim. tem uma partezinha lá no meio da mini que é, na parte de cima da página conta a história da minissérie em si, e embaixo, uma espécie de rodapézinho, vai contando a história em Apocalipse. Então tem uma parte que aparece assim o Darkseid, o rosto dele, ele meio que sorrindo, aí você vê ali o traço do Kirby, porque ele aparece com aquela cara grande, a boca enorme, uns dentes enormes assim. Mas, cara, é impressionante, impressionante mesmo o que o Byrne tá fazendo nessa mini. É, essa é a edição 3, que é a edição que oficialmente estreia o Esquadrão Suicida, que a gente ficou conhecido como... Não é o clássico, porque não é o primeiro, mas é o mais conhecido, que é a fase justamente do Ostrander, né? É muito legal essa parte. Só tem uma página que é meio esquisita, porque... aparece o Enxofre, que é o monstrão de fogo que invade a Terra, é no quadrinho de cima, e aparece ele também numa pose muito parecida com o flashback. Ficou, é, porque ele embaixo ele tá resumindo a história pro Vingador Fantasma. Mas é engraçado que é dois quadros com o mesmo personagem, não é um problema de... coisa. Isso daqui que o Marquinhos falou é bom a gente soltar aqui, porque se você tiver somente o encadernado, você vai se foder. Porque esse novo da Panini, depois dessa história, tem uma história do Super-Homem, ele indo parar em Apocalipse, né? Que o plano do... Na verdade, tem duas coisas aí. A primeira é que o Vingador Fantasma, vamos falar dele depois. Mas ele faz uma merda muito grande. Ele entrega lá que havia um herói em Escartares, né? Que é o lado do Travis assim, Morgan, o guerreiro, né? Ele fala, não, tem esse cara aqui que tá livre, né? Caralho, é muito fusão, né? Não, ele chega lá, teu plano nunca vai funcionar ali em Escartares. Onde? Ali em Escartares. Ah, tá, peraí que eu já volto. É muito desastre lá, né? Só que aí, esse Taim é uma bosta. Os dois Taim do guerreiro é muito ruim. O desastre vai lá, o desastre não funciona o plano dele, ele se foda, leva um cacete do guerreiro e vai embora. Mas aí, o Darkseid lá nessa história, só do raio Ômega, né, atrás, ele sai perseguindo o Clark lá em Metrópolis, né, desvira de todo mundo, inclusive essa capa dele correndo é usada na mensal do Super-Homem no formatinho, com o, acho que é com o Lex Luthor em pé, então eles usaram na época do Man of Steel, tá tudo bagunçado, né, só que aí você lê essa história, o Super-Homem Apocalipse, ele fica lá, ele some, ele cai lá no poço lá de fogo e some, aí quando você vai ler a quinta edição de Lendas, voltando no encadernado, vai ler lá na história, que mostra ele conversando, o Super-Homem conversando com o Ronald Reagan na Casa Branca, e ele manda o Darkseid me sequestrou hoje cedo, né? Você não sabe como é que ele voltou, velho. Essa parte é muito boa. Acaba a história do Super, daqui a pouco, não, ele me sequestrou, mas eu tô bem agora. Hoje de manhã, o que você fez de manhã? Tomei café e fui sequestrado, né? Ah, nada demais, eu dei uma passadinha ali em Apocalipse, mas já tô de volta. Mas vamos ser honestos, esse spin-off do Super-Homem, pra mim, é a melhor coisa da saga e, assim, eu vou chutar alto e dizer que é um dos melhores spin-offs que eu já vi numa saga grande da DC, que é a saída dele pra Apocalipse, né? Como eu falei, né, o Darkseid sobe esse raio Ômega lá em Metrópolis, fica perseguindo ele na cidade, e aí ele chega em Metrópolis, ele já sabe quem é o Darkseid, em Apocalipse, ele já sabe o que é Apocalipse, ele conhece a mitologia dos novos deuses, né, de Nova Gênese e Apocalipse, os planetas ali separados, ele sabe quem é o Darkseid, então ele se esconde pra saber o que é que ele tá tramando, ele começa a desconfiar que as coisas na Terra podem ser uma obra do Darkseid, porque logo no começo, quando eles destroem o Enxofre, eu acho que o nuclear, o professor Stein, ele fala que aquilo dali não é uma coisa da Terra, né? Não é tecnologia da Terra. Então, aos poucos, jogado assim, heróis diferentes começam a desconfiar como é que aquilo ali começou. E aí, quando ele chega em Apocalipse, né? Que ele começa, ele luta lá com um monstro gigantesco, né? Ele é jogado na cratera de fogo e ele perde a memória e tem os poderes diminuídos. É aí que aparece a Grace, né? A irmã lá do glorioso Godfrey. Ela dá uma tapeada nele e faz que ele apareça como um libertador dos cães famintos, né? Só que aí tem uma batalha lá dos cães famintos com os parademônios. Aí o Super-Homem trai os cães famintos, né? E se junta o Darkseid, né? Só que ele não sabe. E aí, só depois é que o Pai Celestial, que na Abril aparece como Pai Supremo, ele descobre esse plano e manda lá o Orion e o Magitron pra Apocalipse pra... E aí, quando o Orion luta com o Super-Homem, é que ele perde esse encanto. Mas essa história é muito boa, velho. Muito boa mesmo. Música. vamos falar a verdade. A Lendas, ela serviu basicamente pra trazer novas séries, né, pra DC, pra introduzir novas séries, né? Talvez as que tiveram maior sucesso foram a Esquadrão Suicida, que a gente falou, a Liguinha, né, a Liga Internacional do Giffen, que ela começou aí, que foi o que eu falei lá no começo. Aparece a Liga Detroit em um quadro, eles tomam um cacete e são soterrados e somem, né, não volta mais. Depois, lá na frente, volta o Caçador de Marte avisando que a Liga não existe mais. E a gente, quem não leu as tainhas como eu, você fica perdido, você não sabe como foi que a Liga Detroit acabou. E é a primeira aparição da Mulher Maravilha, né, no pós-crise, é quando ela se revela pro mundo do patriarcado, é justamente nessa, no finalzinho de Lendas, né. Isso, e a primeira aparição do politicamente correto também, no encadernado Panini, né. Porque a Mulher Maravilha, ela se revela logo na frente de quem? Guy Gardner. Ela vai ajudar o Guy lá com os cães de guerra, e aí no encadernado este mais recente da Panini, o Guy Gardner olha assim pra ela, assim, ela, por acaso ela tá de costas, né, e ele olha pra baixo, mas ele olha pra ela e diz assim, nossa, tá aí uma guria de atitude, neste encadernado da Panini. Dãozinho, o que que Guy Gardner fala no encadernado original, na minissérie original? Nossa, que potranca! Não, e não só isso, né? Como a gente falou, é o comecinho do Esquadrão Suicida, então aparece lá a Amanda Waller, tem um quadro que ela tá discutindo com o Boomerang. Com o Boomerang, o Capitão Boomerang, é que ela fala assim, pela última vez, eu mando nessa jossa e me chame de Senhora Waller. Se ouvir Amandinha ou Fofuxa de novo, você vai usar esse lencinho boiola como tipoia. Não, e tem outra coisa, nesse novo encadernado da Panini, o Guy chama a Mulher Maravilha de gata, e na da Abril é boneca, né? E aí, boneca, ela fala, não me chama mais de boneca. Ele, nossa, que potranca. Muito errado, né? Aí você fica pensando, né, o que que houve, será que ele era assim? Eu tô olhando a original, e ele fala, now, that lady, that is one tough broad. É, quer dizer, essa é uma... broad é tipo uma... uma mulher, mas é uma gíria, assim, um pouquinho mais chula. Nossa, essa mulher é durona, sabe? Ou uma gata durona, alguma coisa assim. E aí, eu não sei, que potranca ficou por conta da Abril mesmo. será coisa do JP, pra variar? Pelo menos não teve nenhum personagem chamado JP na série, não, né? Mano, então vamos assim, então pra gente facilitar aqui, vamos concentrar fogo em duas coisas que pra mim são mais marcantes dessa saga toda, que é o aparecimento do Esquadrão Suicida e o fim da Liga da Justiça. A Liga da Justiça, só pra título de informação, tá? Essa fase Detroit não saiu no Brasil, mas a título de informação, a Liga da Justiça aparece e é formada pelos seguintes cidadãos: Vibro, Homem Elástico, Ajax, Vixen, Cigana, Gládio e Nuclear. Desses aí, o Vibro e o Gládio morrem, né? Morrem e vão pra puta que pariu. A Cigana vai voltar pra família e a Vixen esquece que é uma heroína. Não, essa formação é horrível, viu? Nunca vi um negócio desse. Não, essa Liga Detroit eu não li, então não posso falar. Eu sei que tem um encadernado pra quem quiser conhecer, já tem um busão, né? Um ônibus à venda, é recente até. Mas essa Liga Detroit é conhecida por ser horrível, né? Baixas vendas, fãs não gostavam. Tanto que o pessoal só lembra dela pra falar mal, né? E ela, na verdade, a Liguinha, nas revistas encadernadas da Liga da Justiça do Giffen, essa nova formação, ela seria idealizada pelo Giffen, junto com o DeMatteis, JM DeMatteis. E ele só usou os personagens que não eram os medalhões, né? O Batman até aparece, mas ele logo sai. Ele usa o Besouro Azul, que tinha sido introduzido no pós-crise, que aparece bastante em Lendas. Usa o Caçador de Marte, porque tava. Usa o Guy Gardner, que também é pós-crise, né? Ele é introduzido na crise. O Capitão Marvel, porque tava. E depois ele vai ajustando a formação, né? Mas não, ela não é invenção do... Ela é formada no final de Lendas, né? Quem forma, na verdade, a equipe é o seu destino, não é isso? É ele que forma... Isso, mas ela foi idealizada pelo Giffen e eles iam cancelar a revista da Liga. Isso tá naquela mini que a Mythos lançou com as seis primeiras edições, né, da Liga do Giffen. Eles dizem, olha, eles iam cancelar e o Giffen ficava batendo na porta lá de Toro. Deixa eu fazer a liga, deixa eu fazer a liga, deixa eu fazer a liga, deixa eu fazer. Não, então eu... tá, você pode fazer a liga, mas não pode usar esse. Pois esse, é, esse. Ele queria até usar os medalhões, só que todos eles estavam sendo reformulados, né? Então, todos eles não estavam disponíveis porque eles estavam contando uma nova origem nas suas respectivas séries mensais, então eles não estavam disponíveis. Ele só conseguiu usar o Batman no início, porque se eu não me engano, o editor da linha do Batman era muito amigo do Giffen, ficou com pena dele. Acho que era o Daniel Neal, né? Na última página de Lendas, quando eles vencem o Glorioso Godfrey, né? O Ajax, mais ou menos, né? Não, o seu destino fala, ó, essa aqui vai ser nova liga, vamos se reunir, vamos manter esse grupo. O Besouro Azul batiza, né? Não, vamos manter como Liga da Justiça. O Ajax é o primeiro, tô dentro. Aí o Flash, bom, eu tô por aqui, né? E o Superman, beleza. É uma ideia massa, mas precisar de mim, né? Falou. Não, e o que é pior, poderia ser pior. O Mutano tava no meio, né? O Mutano, ele rejeita. Ele, não, eu vou ficar no Titãs mesmo, é melhor. Não, o Flash fala isso também, né? Ele fala que ele já é um dos Titãs, mas numa emergência pode chamar. Tanto que ele não faz parte da primeira formação, ele vai fazer parte lá da Liga Europa. Entra lá na Liga Europa, né? Ele só entra na Liga Europa. E só a título de informação, esse último arco da Liga, né, são em quatro partes, os tainhas da Liga em Lendas, né, que é exatamente o fim da Liga da Justiça, o título, e a capa, já que gravamos aí um podcast só sobre capas, né, a capa da Liga da Justiça 261 é uma das minhas preferidas, né, que é o nome enorme, Liga da Justiça, assim, a página inteira, e a Vixen lá em pé. E quem escreve esse último arco, as quatro partes, é o JM de Matheus, né? Ele dá fim a essa liga e vai ser o cara que vai arquitetar a nova liga, né? A gente não vai falar da liguinha hoje, porque isso merece um podcast à parte. Mas é interessante, lendo esse final da fase Detroit, você vê que era uma equipe carregada, né? Estavam sempre brigando e drama. Era quase uns X-Men, assim, sabe? Sempre discutindo e, nossa, eu não sei se eu sou herói, porque olha o que era a formação também, né? E falando em cortes, na versão da Abril, na edição 6, já no final, né, já naquele quebra final lá com os parademônios, tem um corte que a Abril fez que é providencial. Tem uma cena que um grupo de terroristas aproveita a bagunça para invadir a Casa Branca, né? E vão matar o presidente, o Ronald Reagan. Quem salva o presidente é o Ajax, né? Ele se transforma no Ronald Reagan. Os caras pensam que atira nele lá e ele é super forte, não morre. E desarma os caras. E a partir daí, o Reagan fala que vai revogar lá o ato que ele criou para os heróis saírem de cena, né? E você leu pela Abril, você acha que o ato tá valendo, né? Porque ele não revogou o ato pela Abril. Quem revoga o ato é revogado na Panini, né? E a gente não falou, né, que tinha esse ato em vigor, uma parte importante da história. A gente comentou do Reagan que ele aparece, mas ele aparece pra isso, né? Pra banir os heróis por causa de toda essa onda de intolerância que o Godfrey tá alimentando. E aqui tem outra coisa coerente do Super-Homem do Billy, né? O Super-Homem aqui, ele é muito serviente ao presidente. O presidente ordena que ele obedece, ele para de atuar como Super-Homem, ele diz, não, tô do seu lado, presidente, você tem razão, não vamos mais atuar, vamos sair de cena. Ele é muito babaca nesse sentido. Ele até fala, eu não concordo, mas eu vou acatar a sua ordem, já que você é o presidente, vou acatar a sua ordem e acata, né? São outros os heróis que eles continuam atuando, o Guy, que ele continua, não tem nada a ver, eu tô aqui, eu vou continuar fazendo o que eu tenho que fazer, vocês querendo ou não, né? Então, alguns outros heróis continuam atuando, mesmo com o ato institucional do Reagan, né? Falou no Homem de Aço, esse Superman, ele se considera cidadão americano, seguidor das leis americanas, então o presidente americano falou, ele obedece, né? O Batman já é mais cabrão, né? Chega uma hora que o Batman fala, não, tá, não pode. Aí, a hora que o bicho tá pegando lá, o Batman vai e alguém fala pra ele, você sabia que tem um ato do presidente que não deixa? E o Batman diz, sei, tô sabendo e tô ignorando. Foda-se. O Batman sendo Batman, né? Obviamente. Agora vamos seguir pra segunda... outra consequência direta de Lendas, que é o Esquadrão Suicida, né? A Força Tarefa X, ela é formada pela Amanda Waller, né? E ela tem o Coronel Rick Flag, o Tigre de Bronze, a Magia e o Rasa Quarteirão, né? Esses aí são os que não possuem bracelete explosivo no braço, né? Literal, não é no pescoço, é um braceletezinho. Os que possuem é só o Pistoleiro e o Capitão Bumerangue, né? O Arrasa Quarteirão... Não, é o primeiro a morrer, né? Ele morre, inclusive, sem dizer nada. Ele não fala uma palavra. Ele é quase o Amarra, né? Do filme. Só que eu acho que o Amarra ainda fala, né? O Arrasa Quarteirão nem fala nada. Ele só grunhe. Aí um enxofre dá um fim nele, né? Mata ele lá, logo no campo de batalha. A missão deles, né, é destruir o enxofre, já que havia destruído a Liga, né? O enxofre que dá fim na Liga da Justiça. E quem dá fim ao enxofre é o Esquadrão Suicida. E logo nesse começo, o Ostrander já mostra ali algumas coisas que ele vai explorar depois, né? O pistoleiro é aquele maluco suicida que quer se matar, que não tá nem aí pra nada, né? Todos eles são dispensáveis. E já mostra que a magia vai ser um problema pra todos, né? E a magia, assim, é até bem diferente, né, do que o que é retratado depois, né? Se você pegar um incauto que viu o filme do Esquadrão Suicida e vai pegar essa magia, não vai reconhecer a personagem, né? Porque a figura é completamente diferente, né? É, não, no Esquadrão Suicida eles fizeram mais como se ela fosse uma entidade antiga, alguma coisa mais pré-histórica. A magia dos quadrinhos, ela é uma bruxa mesmo, tem chapéu de bruxa, um sapatinho de bruxa, é uma bruxa sexy, digamos assim. Ela ainda tem uma a gente percebe que ela é uma tem a personalidade dividida, mas não tem essa conotação realmente de entidade, né? E o Tigre de Bronze tá lá somente pra contê-la, né? Quando ela passa dos controles, ele vai lá e dá um pescoção nela, ela desmaia. O Tigre de Bronze, ele era do Batman também, ou não? Ele era um vilão, tanto que ele tá lá cumprindo pena, que se reforma, né? Nas histórias depois da queda do morcego, quando o Bruce Wayne forma aquela força-tarefa pra buscar o pai do... O pai do Tim Drake, né? Pra resgatar o pai do Tim Drake, ele usa o Tigre de Bronze e a Cigana, inclusive, né? Eu lembro que eu comecei a pegar mais os quadrinhos da DC nessa época e eu falava assim, não, o Esquadrão Suicida é uma equipe composta por vilões. E tava lá o Tigre de Bronze, eu nunca entendi direito. Tá certo que depois, em outras formações do Esquadrão Suicida, até na... Aquela Operação Janus, que saiu aquele encadernadozinho formatinho pela Abril, aparece uma outra formação que, além do Tigre de Bronze, tem a Vixen no Esquadrão Suicida, né? Então, você percebe que, no começo, apesar dele ser formado só por vilões e o Rick Flag, isso vai mudando, né, no decorrer com o passar do tempo, né? Isso, o Tigre de Bronze, ele era um vilão, ele aparece nas histórias do Batman com aquela máscara de tigre mesmo, que depois nas histórias do Esquadrão ele para de usar, meio que dando essa ideia de que ele não é um vilão mais, né? É meio que marca a questão da reforma dele. Mas na verdade ele aparece nas histórias do Richard Dragon. Tô olhando aqui, a primeira aparição dele é Richard Dragon Kung Fu Fighter, em 75. Ele é um daqueles personagens bem Black Exploitation, né? Um negro lutador de Kung Fu. Mas eu gostava, era um dos meus favoritos na época do Esquadrão, que saía na revista da Liguinha. E outro que eu gostava também, que a gente não falou, que ele já tá com a personalidade bem estabelecida nessa minissérie, é o Boomerang, né? O Capitão Boomerang. É, filha da puta desde sempre, né? Ele nunca fez isso aqui, né, de veredito. Vamos fazer um aí. Como é que você resume Lendas, Vitor? O que é que você achou dela? Cara, eu acho uma história confusa. Tem coisas que acontecem na história que não se justificam muito. Mas, lendo assim no encadernado, ela se sustenta bem. Se você ignorar que os personagens aparecem e desaparecem por nada, né? Porque não tem os crossovers e os spin-offs, né? É uma boa minissérie, principalmente por causa da arte do Byrne. Mas acho que ela é muito mais interessante quando a gente sabe que ela tinha essa missão de encerrar algumas coisas no pré-crise e começar outras coisas no pós-crise. Além do Esquadrão e da Liga do Gif, a gente esqueceu de falar, ela lança uma minissérie do Cósmico, que ele aparece na mini principal, que vai ter a missão de explicar a cronologia da Legião dos Super-Heróis no pós-crise. Pra quem não sabe, a cronologia da Legião dos Super-Heróis é diretamente ligada ao Superboy, e no pós-crise nunca existiu um Superboy, então como é que fica isso? E ela lança também a revista do Flash e Wally West, né? Que não começa com o Mark Waid. O Mark Waid vai pegar lá, acho que no segundo, terceiro ano da revista do Wally West, que aí dá daquela fama toda que a gente conhece. Mas acho que ela foi muito bem sucedida em estabelecer o terreno, assim, pro pós-crise. Eu comecei a ler DC pela revista da Liguinha, que é justamente uma decorrência direta dessa minissérie. Então, para mim, como leitor da DC, era o que eu precisava, sabe? Essas peças no tabuleiro dessa forma. Para o meu ponto de entrada, tem ligação direta com Lendas, embora na época eu não tenha lido Lendas. É, nós conseguimos passar ileso pela minissérie do Cósmico, é um vespeiro muito louco, que pretendemos desvendar um pilha de gibis aí especialíssimo só com o time de ouro da Legião dos Super-Heróis. Você não perde por esperar ou não. Marquito, você que é preguiçoso, não leu as tainhas, leu só a minissérie e leu errado, provavelmente. O que é que você achou? Eu concordo bastante com o Vitor. Eu sei que isso é um absurdo, mas eu, infelizmente, sou obrigado a concordar com ele. Agora você fala assim, eu não li as tainhas. O Vitor leu e achou confuso, então imagina a minha situação. Não, mas nas tainhas funciona melhor se você ler. Porque eles tinham dois tipos de tains. O que eles chamavam de crossover, em que só aparecia o Godfrey. E você ia entendendo melhor esse sentimento anti-super-herói que estava acontecendo. E eles tinham o que eles chamavam de spin-off, né? Que eram séries que continuavam diretamente os eventos da mini, como por exemplo do Nuclear, da própria Liga da Justiça. Eu acho que funciona bem com os tains, embora os tains tenham uma qualidade muito, muito, muito inferior à série principal. Então, aí, dito isso, como eu não li esses tains, eu acho que a mini, ela, apesar dela ser bastante divertida, ela não é contido em si, então se você for pegar só o encadernado e se você não conseguir recorrer a sebos ou a scans, você não tem como ler a mini completa, você vai ter que ler ela só nesses encadernados que a Panini lançou, então só vai ter a minissérie, mas eu acho que apesar dela ser divertida, ela vale muito mais para o que ela gerou do que ela em si, que foi isso que o Vitor falou também. A gente sabendo que dela surgiu uma das fases mais aclamadas da Liga da Justiça e a fase que vale do Esquadrão Suicida, só isso já vale, porque você pode pegar ela para ler e saber como se originou essas duas séries. Então, só por isso ela já vale muito. Bom, eu também gostei. Pô, tem Super-Homem do Byrne, tem Apocalipse, o Byrne emulando o Jack Kirby. Não tem erro não, cara. Isso é muito bom, velho. E é isso, né? Chega de lendas. Lendário esse podcast, tá bom? É isso aí. Mais alguma coisa? Só que esses seus trocadilhos são infames. Mas pelo menos eles não são pensados, né? Ele sai naturalmente. Eu sou idiota assim mesmo, né? Não é proposital, é natural. É natural, mas até aí nenhuma novidade, né? Até vou fazer uma proposta de leitor velho para os nossos ouvintes. Se vocês quiserem mais podcasts como esses, falando diretamente do que aconteceu no pós-crise, dessa cronologia da DC da New Earth, né? Depois da crise, se vocês quiserem revisitar mais essa época, interage com a gente aí, manda mensagem, sugere. Liguinha vai ter, mas cedo ou mais tarde a gente vai falar da Liguinha, Esquadrão Suicida provavelmente, mas ó, quer falar de Legião dos Super-Heróis, quer falar de outras coisas que estavam acontecendo na DC nessa época de ouro, né? Da editora, interage com a gente aí que a gente grava mais. E Marvel, né? Marvel não é o ano da Marvel. Não leva mal. Cara, eu Superman eu tava pensando... tá fazendo aniversário aí, 80 anos, né? Não é o ano da Marvel, cara. Desculpa. Cara, eu tava pensando isso essa semana. Quando tava relendo Lendas, inclusive. Eu tô decidido a parar de ler coisa da Marvel. Eu acho que vou ficar só com Miss Marvel, que eu acho legal. Talvez o Capitão América do Wade. E foda-se a Marvel. Tomara que ela acabe. É mais fácil a Disney, que é dona da Marvel, comprar a DC, viu? Olha, tem esse risco. E aí, bonecas, potrancas, chega por hoje. Falou, boiolas. Até mais, amigos e amigas. Um abraço.